Salvador, o Santa 320, táxi, chão 50 a bordo, 0228, Maceió. Táxi autorizado, via pátio, Índia Real, ponto espera 1895, ajuste de altímetro 0012, 3520. Chame no ponto de espera, pronto para decolagem, então 3520, corrigindo. 012, pátio de alfa, vai chamar pronto, ponto de espera no 0, então 3520. Delta, posição 9. 9732, ciente para Campinas, aguarde a cópia, 1012 no ajuste. Eu 3520, está pronto, ponto espera no 0. 3520, autorizado a alinhar e decolar, posição 0, 1940 graus, 89. A linha decola no 0, 3520. 2000. Na 3816, Torre 1, 18, 3995. 3895. Posição 8 autorizado, chama o táxi. Vai chamar, obrigado. Salvador, bom dia, está 3-2 no meio, na final do ano. Está 3-8 no meio, após autorizado, pistão 0, vento no 40 graus, 5 nós. Livre pouso, pistão no 0, está 3-8 no meio. Então, 3520, decolado aos 20, chame o controle, frequência 20, 18, boa viagem. 208, obrigado, boa. Controle Salvador, Cosmos com Delta 3520, 2500, Puka. Tá 3520, com caixa de decolagem, subo para o 370 via saída Puka. 370 via Puka, tá 3520. Ativa. Controle Salvador 120-8, transponda 5103. Correto, portão 9, estive pronto para puxar o estacionamento. Controlou 3520, vai fechar um pequeno de esquerda para 045, já vai voar junto. Sim, você passa na produção. É forte. Quando já, Mata 3520. Visual com o campo, Romeu Vitor Hotel. Gente, o Romeu Vitor Hotel, aguarde transferência e deixando para o 1500. Para o 1500, aguarda. Aguarde para puxar o estacionamento no 173. Aguarde. 896 no solo aos 23, táxi à direita via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Direita Alfa, reporte antes da Juliette. Para meio 200, Roberto Pelotel. O Roberto Pelotel chama a torre em 1-1-2-9-5, 45-5. 10-2-9-5, grato, Botavac. Tá, Roberto Pelotel. Romeu Vitor Hotel, reporte vertical da Enrima, boa noite. Vai reportar. Se autorizado via Pátio Índia e Alfa até o ponto de espera, reporte no ponto de espera para o decolar de Gol 9434. Pátio Índia e Alfa, reporte no ponto de espera. Vitor Hotel, pouso autorizado, 7, vento 120 graus, 7 nós. Livre pouso no 7, Romeu Vitor Hotel. Gol 1173, coordenando com a equipe de solo após a aeronave da companhia retaguarda, autorizado puxar e acionar no portão 3, chame táxi. Coordenação após a aeronave retaguarda, autorizado 1173. Roger, até 3896, como é que você entra? 3896, coordene após o gol. Ultrapassar a interseção da Juliette, autorizado. Juliette, portão 10, portão 90. Gente, após o gol passar a interseção da Juliette, autorizado o portão 90, está seguindo. Argentina 910, Skull Cayenne, FC Deviation Flight, Direct ETAP, FC ETAP, Serra Vita 366, Intercept, GNSS, Runway 10. Ok, FC Deviation Flight Direct to ETAP, and then fly to Sierra Vista 366 for MRGNSS, Runway 10. And the Centric Level 050. Gente, aguarde para início do reboque. Aguardo, meu irmão. O 9434, autorizado a alinhar e decolar, pistão 90, o vento no 20 graus, 8 nós. Alinha e decola do 9434. Romeu, Vitor Hotel, no solo 28, confirme o pátio. E autorizado a 180, reposte livrando, faixa da lata. Bom dia. Quatro decolado ao 30, chame o controle, frequência no 20.8, boa viagem. 208, bom dia. Controle, bom dia, gol 9434. Gol 9434, passado radar na decolagem, subo para o 400, após 2000 direto elétrico. Vento 4-0, após 2-0 nessa, é isso? Fechamento correto. Autorizado, direita, ponto espera, chame pronto para decolagem, 1-1-7-3. Agora, ponto espera pronto, 1-1-7-3. Quanto espera pronto, 1-1-7-3. Autorizado a alinhar e decolar para 1-0, vento 1-2-0 graus, 8 nós. Alinha e decola 1-0, 1-1-7-3. Descent to 2,506, gain 1,012, and report established minus runway 10. Gol 9738, autorizado, chama o táxi. Reporta o táxi. Decolado aos 3-4, chame o controle, frequência 1-2-0-8. 2-0-8. Controle, bom dia, gol 1-1-7-3, decolou. 1-1-7-3, contato radar, decolagem, número 360, via saída da EL. Via da EL, para o 3, confirma nível? 360, como autorizado. 360 na da EL, 1-1-7-3. 434, chama Recife, frequência 128, décimo 8. 288, boa. Taxi Gol 9738, 177 a bordo, 3 horas 56, Galeão. Taxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, chame pronto para decolagem. Gol 9738. Pátio, Índia Alfa, reporta pronto, ponto de espera da 10 para ingresso, Gol 9738. O Mike Hotel Eco está autorizado o início do reboque, agilizando, chame no térmico. Autorizado, iniciando o reboque, reportará o término na 1, muito obrigado. Gol 9738, autorizado a alinhar e decolar 120 graus, 8 mais. Ali Gol 1173, chama a atraso Recife, frequência 125, décima 1. Salvador, Argentina 1910, Starlation Final, runway 10. 1910, contact tower, 118, décima 95. Wood Tower, 118, décima 95, thank you, Salam. Gol 1173, controle. Gol 1173, controle Salvador. Gol 1173, na escuta. Estamos certo Recife, frequência 125, décima 1. 25, ano. Triathlon, runway 10, Argentina 1910, QNH 1012. O 9738, decolado aos 41, não chamei o controle, frequente 120, décimo 1. 201, bom dia. Fala, Salvador, na escuta do lado Alfa, Sergio Lima. Prossiga. Bom dia, solicitando permissão de rede de motores em marcha lenta no passe 3 por 10 minutos, já em acordo com a Impero. Confirme. Estamos tendo permissão de giro de motores em marcha lenta por 10 minutos em acordo com a Infraero, aqui no Pátio 3. Ok, em coordenação com a Infraero, estou ciente do giro de motores. Ciente. Reiniciando o giro. Diz a lenda, 9738. Tá mesmo. Sente a presa lenda. Eagle, Whisky Bravo Whisky. Chino. Mente da Eagle. No 1910 on the ground at 45, taxi via Alpha, report before taxi to Juliet. Say again, please. Taxi via Alpha, report before taxi to Juliet, Argentina 1910. Taxi via Alpha, report before Juliet, Argentina 1910. Salvador, bom dia, Sam, X-Ray, Papa Bravo, estamos na remota 14, solicitando autorização de reboque para a posição 7 do pátio principal. Confirme a aeronave. É o Sam, X-Ray, Papa Bravo. Remota 14 para o portão. Portão 7, senhor. Autorizado o início do reboque. Ok, mantenha a posição, aguarde para o reboque. Ok, senhor, não aguardo. Bom dia, autorização de tráfego para Galeão, formação Delta. Voo 9738, chama Recife, 125, decimal 1. 251, boa noite. Decola pistão no zero, curva direita, da El Leda, Irum. Controle 120, décima 8, transponder 51 no zero. Cruzado nível 3, 60 para o Galeão, conforme a rota, decola Irume, da El Leda Irume, após Upper November 827 até Pouso. Transponder 5190 e o controle de Salvador 208, para o Gol 1561. Postão 4, semi-pronto para pushback e tornamento. Chama. Argentina 1910, taxi vai Juliet, stand 11. Juliet, gate 11, Argentina 1000, isso para Luiz, que prossiga. Está pronto para a cópia? Prisado, Salvador para Porto Seguro. O nível é o 300. Via o Pazulo 44, decola pistão 7, curva direita, da El Leda, Polileda, DCT, seguro. O MDB de Porto Seguro, controle Salvador 120-8, transponda 5115, Whisky Bravo Whisky. 5, pátio da Aerostar, chame pronto para acionamento. Luiz Bravo, isso. Antônio, Gol 1561-104, pronto para posicionamento. Autorizado, chame táxi, Gol 1561. Chamou nosso táxi 1561. O XZ Papa Bravo, autorizado, início do reboque da remota 14 para o portão 07. Considere, senhor. Considere. Santa Luna, seu Azul Alfa, se ele se informa no teste de giro do motor 43, bom dia. Bom dia. Jogou 1561-166 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia alterna com fins, pronto para o táxi. Se autorizado, direita, ponto de espera, reporte pronto a decolagem 1561. Direita, chama pronto, ponto de espera 1561. 561 no ponto de espera da 1-0, pronto para decolagem. 561 da Gol, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 120 graus, 5 nós. Divinha alinhar e decolar da 1-0, Gol no 561. Bravo. Exato, acionamento, chame para o contato, serviço Bravo. Bom dia, Tan, X-Ray Papa Bravo, ponto 7, formando o término do reboque. Perfeito. Salvador, bom dia, Gol 18, o Nulo Ciente da Delta, autorização Porto Alegre. Salvador para Porto Alegre, nível 360 autorizado, via Presolo 21, decola pista 1-0, curva direita, saída Arbor. Arbor 1, transição Alefa, controle 1208, 51-16 no transporte. Ok, Salvador, Porto Alegre, nível 360. Apresolou 2-1, saída Arbor 1, transição Elefa, decola da 10, com curva para a direita. Controle 208, transponder 5-1-16. Correto, bom, pátio 3, chame pronto para tiver funcionamento. Chama na quando pronto, gol 1-8-1. Gol 1-5-6-1, decolada 0-1, chame o controle, frequência 120-8, boa viagem. 208, bom dia, gol 1-5-6-1. Salvador, bom dia, Gol 1561, Adael Lenda, cruza 2000 pés. Gol 1561, contato radar de decolagem, para 360, após 2000 direto Lenda. Ok, 2000 direto Lenda, Gol 1561. dia, 3171, prossegue. Dael. Salvador Azul, Alfa Zulu, segundo dia. Prossiga. Alfa Zulu, Índia, Alfa Zulu, Índia, Alfa Zulu, Índia, Alfa Zulu, Índia, Alfa Zulu, Índia, Alfa Zulu, Índia, Alfa Zulu, Índia, Alfa Zulu, Índia. Posição? Posição número 6, do pátio principal. Bem, chame na saída do pátio 3. Azul, Alfa Zulu, Índia, seguinte, Azul, Alfa Zulu, Índia, agradeço. Bravo, isso, táxi autorizado, chame na papá para ingresso. É um ou 1561 no controle chamador? Prossiga, gol 1561. Estamos acendo o recibo na frequência 1251. CIP 1251, gol 1561, obrigado, bom dia. Ingresso isso para vocês que chame alinhado e pronto, cabeceira no sétimo. Azul, Alfa, Uniforme Bravo. Prossiga. Bom dia, estamos com a questão de engenheiro de motores. afastamento do Pat 3, em acordo com a entrada. Proceente do acionamento. Proceente do acionamento. Salvador, bom dia, Gol 1161, informação Delta, autorização Guarulhos. 1161 Guarulhos, só um instante a cobra, prepara da Elfa. Escuta. Papa Romeo, Whisky Bravo Whisky, decolagem autorizada, pista 97, vento 120 graus, 89. Paulo Salvador, Alfa Zulu, Índia. Prossiga. Alfa Zulu, Índia, pronto para ingresso no parque principal, com destino à posição número 3. Autorizado, autorizado, reporte no tempo. Ciente. Bravo Whisky, degolado aos 1-2, meu controle e frequência no 20-8, boa viagem. Tomara controle no 20-8, obrigado, boa noite. Bom, meu Whisky, Papa Bravo Whisky, com data da decolagem, 4300, via saída da EL. 4300, via saída da EL, Whisky Bravo Whisky.